E em meio à intensa luta, se por este nome clamar, ela se desfaz. O inimigo estremece, a enfermidade obedece este nome. Ele é tudo, ele é paz. Para a tempestade, ele é bonança. E para a morte, ele é vida. Ele é incomum.